Andando por aí, muita coisa eu vi. Tem gente sofrendo, tem gente morrendo, e eu aqui só vendo. Andando por aí, como eu sofri. Tem gente perdendo, tem gente ganhando, e eu aqui tentando. Andando por aí, a polícia eu vi. Tem gente apanhando, tem gente caindo, e eu aqui fugindo. Andando por aí, tive que fugir. Tem gente mandando, tem gente ditando, e eu aqui pagando.